Aqui é minha área, Campo Novo. Aqui mora o meu povo, Campo Novo. Aqui é minha área, Campo Novo. Aqui mora o meu povo, Campo Novo também. Um lado esquecido, aqui tem gente boa, mas também tem bandido. Ruas de terra, principal é asfalto, onde ocorre a maioria dos assaltos. Caminhão de gás, bebida e de carvão, ferro na cabeça e dinheiro na mão. Ponto de droga na esquina, maconha, pedra, cachimbo, cocaína, armamento pesado. Menores de idade também andam calibrados. Muita coisa mudou, o tempo passou. Alguns manos hoje estão engaiolados. Luciano de dia, pode crer, confirmado na madruga. Tem que estar esperto ao redor, endedurou, tomou. Bum, virou pó, pente fino, aqui é normal, viatura. Pra todos os lados dos gambé, paga pau e pra parede. Já tô acostumado, não tenho nada em cima, não quero virar finada. Violência domina, ferro na cabeça se sumiu na neblina. Tem que saber entrar pra poder sair, essa é a lei, a fita é mais ou menos assim. Campo Novo, aqui é minha área, Campo Novo. Aqui mora o meu povo, Campo Novo. Aqui é minha área, Campo Novo. Aqui mora o meu povo. Firmeza, mano, mandou tua mensagem firme e forte, pra toda a rapaziada se ligar e ver que treta não leva a nada. Assim como tem violência na nossa quebrada, tem várias outras áreas. O barato é louco, é mais ou menos assim, ouve aí. E Pitbull foi apenas mais um assassinado a sangue frio. 4 tiros no corpo e ninguém viu. A família sofre, alguns agradecem, menos um em direção ao cofre. As leis da favela tem que prevalecer. Nariz empinado, dedo duro, tá pedindo pra morrer. Na ponta do beco, uma pá de maluco, fumaceira. Plano, não pode deixar furo. Vai, para, passa, cheiro rápido, rápido, passa, e sujou uma viatura, uma atrás da outra, uma fulana caiu, tomou tiro na boca. Um boteco foi assaltado, um motoqueiro encostou. Ferro na mão e mão pro alto, grana no bolso, saiu a milhão. Os gambetão na cola, caiu mais um irmão. Pior de tudo é os moleque jogados na calçada. Pedra na cabeça e filme queimado na quebrada. Alguns irmãozinhos tão guardados na Febem, piorando as ideias do sistema, sendo refém. São moradores aqui do Campo Novo, mas mesmo assim são dos meus, faz parte do meu povo. Porque Campo Novo, aqui é minha área, Campo Novo. Aqui mora o meu povo, Campo Novo. Aqui é minha área, Campo Novo. Aqui mora o meu povo. Aê, mano, pode crer, firmeza total pra todas as quebradas aí. Campo Novo é nó na fita e tal. Rua Rio Grande, Osório, Rua Santos, Cristiano Crime. Um salve pras minas, um salve pros mano. Rua do Paladino, a todos aqui da fila, ó, sejam bem-vindos. A todos os becos, esquinas, um salve da firma. Como pensar, raciocinar, o crime não tá com nada, meu irmão. Sandrão na rima, mano bagalo. Um salve pra quebrada, porque aqui mora nossa gente, aqui mora nosso povo. Representa o Campo Novo, condomínio cristal. Invasão, firmeza total, mano na fita, malucão aí, ó. Também, um salve na maior humildade pros manos que estão guardados. Capitão, Rafael, Zoreia, Xereco, Babão, Zébio, Luciano, e tia nó na fita, irmão. É isso aí, é nóis. Um dia, mano, você sai daí, pode acreditar. Pensamento firme, irmão, aí ó, fé em Deus e amor no coração. As ruas do CN espero por todos vocês. Logo, logo se trombemos outra vez. Aqui fora, mano, torço por todos vocês, tá ligado? Um salve também, na maior humildade pra todos os manos que estão guardados aí, ó. Salve, salve, mas nunca esquecendo dos manos que se foram vítima da violência. Fazer o que, mano? Paciência, finado Bomba, Araçá, Negulita, Pitbull. Um bom lugar no céu e pá, mano. Finado Mancha, Caveira, Sapo, Bocão, Pança, Duda e Daís, firmeza. Campo Novo sem saudade, com certeza.